Boa noite. Obrigado, desculpa. Oliveira 1211, Solo 12, tenha uma boa noite. 211, na coisa. Oito, vento 190 graus com 8 nós, livre decolagem, pista no zero. Transcoito, decolando 4, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. É mais uma vez, obrigado, senhor. Salvador, boa noite, 6313. E alerta, estou mandando. Aqui, visual com campo, 6313, altímetro no 0, no 7, boa noite. Boa noite, totalmente visual. Sem livre pouso, pista no zero, pista molhada, o vento 170 graus com uma dúzia nós, 12 nós. Tá autorizado o pouso, pista no zero, 6313, pode confirmar o vento? 170, 170 com uma dúzia. Maravilha, obrigado. No solo, 27 à direita, 211 no solo, boa noite. 211, boa noite. 211. Salvador, boa noite, ao trip 9958, estabilizado no ILS a 2,5 milhas do externo. Visual, trip 9958, altímetro no 0, no 7, pista molhada. Passará visual com campo, trip 9958. Campo à vista, sobre externo, trip 9950. Livre pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 170 com 08 nós. Bom, pistão molhado, trip 9958, corrigindo. Livre pouso, pistão 1 a 10, 1 a 0, trip 9950. Oito no solo, 33 à direita, solo 121, decimal 1, no boa noite. Hoje na minha 2.10.0.0.0. Deslize manobras para decolagem, 6310, boa noite. Boa noite. Livre, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus com 09 nós. Aí decola pista 10.6310. Salvador, boa noite, Rio 5972. Boa noite, Rio 5972, altímetro no 07, continua a aproximação, aguardando pista livre. 172, check 30, livre pouso, pista no zero, vento no 80 graus com uma dúzia nós, informa o pista molhada. Gente, livre pouso não no zero, embaixo gravado, 59, gente. Na minha 13 no 0, decolos 35, controle 119, decimal 8, bom voo. Pelagio, zero, bom trabalho. Sinal 72 no solo 37, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Boa noite, 1, na direita, 59 e 72. 3305, tá chamando a torre, tá visual com o campo? Negativo, ainda não. Final da zero. 605, livre pouso, pista no zero, vento no 90 graus com 08 nós, vamos, pista molhada. 3, livre pouso na pista no zero, 3, 3, 0. Salvador, 9520, ponto de espera 1 no 9520. Agiliza as manobras para a decolagem. Sim. Ali mantém, cabeceiro no zero, agilizando, tá 9520. Tower, Cardio, good evening, Azul 4235, stabilization the localizer. 305, solo 52, 1211, ao livrar o solo, boa noite. 211. 211. Azul 4235. 235, continue approach, standby, Lenny Grant, Ultimate Setting 1017. 1017, continue approach. Azul 4235. Ao alinhar, tá 9520, tem livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus com 8 nós. Alinhada 10, tá 9520. Runway inside, Azul 4235. Roger that. I don't have runway inside yet. Oh, runway inside right now, sir. Right now. 700 feet. Okay, clear to land runway 10. The wind is 19 at 0 degrees with 07 knots. Altimeter set 1017. Runway is wet. Roger that, sir. Clear to land. Runway 10. Azul 4235. 20, decolo 54. Controle 119, decimal 8. Bom voo. Obrigado, até a próxima, 98. Torre Salvador, boa noite, é o Trip 5515. Boa noite, 5515, reporte visual com campo, altímetro 1017. 1017, reportará visual 5515. Two 435 on the ground at 56, lift to the right, call 121 decimal 1, ground control, have a good night. Good evening, hold position. P5515 visual. 5-5, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 190 com 08 nós, altímetro no 017, forma pista amarela. 7017, centro, livre pouso, 5-5. Solo 59, direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 21, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, 9202, baixa aí, tá bom? 9202, altímetro 107, tá visão pro campo? Aí, Matista. O 9202, sem livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 190 com 10 nós, com 10 nós, forma pista molhada. Imagina, livre pouso 9202. 202 no solo 02, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 211, boa noite. Salvador, boa noite. Gol 1970, Baixada Travada. Gol 1970, boa noite. Altímetro no 0 no 7 da Baixada Travada. Baixada Travada. Pouso, pista no 0, vento 190 graus, 190 com meia dúzia. Então, pista molhada, gol 1970. Aí eu posso, vamos lá. Go 022, do you have inside the traffic on short final 10? Go 022, is the tower? Is it too, go ahead. To the traffic, that landing after line up and wait, threshold 10? After landing traffic, clear line up and wait, runway 10, go 022. Salvador, o trip 5218, boa noite. 5218, vai ter aproximação, agora na pista livre, altímetro no 0, no 7. 5218, gente. No solo 05, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 21, boa noite, obrigado. Solo 1, the wind is 190 degrees with 08 knots, clear to take off runway 10. Clear to take off runway 10, Epsilon, 022. Salvador, muito boa noite. Eu chamei 6224. 3 milhas de externo já faz isso também, olha. Boa noite, Henrique Pouso. Pista 1-0, vento no 90 graus com 08 nós. Pista molhada, trip 5-2-1-8. 5-2-1-8, gente, vai já travado. Gente. Because of the tour, Airborne at 07, call 119.8. Have a good fight. 119.8, airport call 02, good night. Bye. Dois quatro, vou dar aproximação, vai pista livre, altímetro no 017, boa noite, 6224. Air 62, 24 passando externo baixado e travado. Passando pista livre, 6224. Aguardando pista livre, 6224. No solo 09 à direita, antes de ingressar na Alfa, chame no 21 decimal 1, solo, boa noite. 5219, boa noite. 211, solo. Nome 224, vento 19, 0 graus, 190 com 09 nós. O altímetro no 0 no 7, pista molhada, tem livre pouso, pista no 0. Veio no 0, no 7, livre pouso 62, 24. Muito boa noite, no 888 da Gol, está estabilizado no curso. Boa noite, Gol 988, vou dar uma aproximação agora em pista livre, altímetro no 0, no 7. Aguardando, Milícia 17. Boa noite, Gol. Hold position, maintain position, Europa 084, stand by. Cadê 24, solo 1-1 à direita, solo 1-2-1, decimal 1, boa noite. Solo 1-2-1, decimal 1, boa noite. Tá livre pouso, 5-8. Tem máximo 190 graus, 190 com 8 nós. Altímetro 10 no 7, pista molhada, tem livre pouso, gol no 888. Livre pouso, 888.